Bom dia, aqui é a Bárbara do Filho dos Desafios de Ministério e hoje vamos dar sequência à leitura do Poder dos Pais que Oram, livro da editora Mundo Cristão, autor Stommel Martin, com o tema Mantendo um Bom Relacionamento Familiar. Minha irmã e eu tivemos um desentendimento e ficamos sem nos falar durante 2 anos, e tudo por causa de um mal-entendido. A mágoa impediu que víssemos com clareza o que se passava na vida e na personalidade de cada uma de nós. Estávamos em 2 mundos diferentes, embora tivéssemos sido criadas na mesma casa e fizéssemos parte da mesma família. O episódio foi muito perturbador para mim e não parei de orar sobre o assunto até que minha irmã e eu nos reconciliamos e nosso relacionamento foi restaurado. Creio, no entanto, que se tivéssemos tido paz de oração, o fato não teria ocorrido. Uma das coisas que o inimigo de nossas almas gosta de fazer é se meter no meio de relacionamentos instituídos por Deus e fazer com que eles falhem, percam a comunicação, entrem em curto-circuito, quebrem ou se desconectem. Quanto mais as famílias se esfacelam, mais fracos e ineficazes esses relacionamentos se tornam. O inimigo vai assumindo o controle da vida das pessoas e só podemos evitar que isso aconteça por intermédio da oração. Quando você protege os relacionamentos familiares por intermédio da oração, não importa se trata-se de filhos, pais, padrastos, irmãos, irmãs, avós, tias, primos, marido ou esposa, haverá menos casos de laços desfeitos ou constrangimento entre parentes. Quando minha filha nasceu, o irmão estava com 4 anos e meio. Desde o início, eu orei para que Christopher e Amanda fossem amigos bem próximos e fiz todo o possível para que isso acontecesse. A amizade deles nos primeiros anos era tão sólida que as pessoas notavam e comentavam. Mas um dia Christopher entrou na adolescência e tudo mudou. De repente, ele passou a ter lugares para ir, amigos para visitar e já não tinha mais tempo para a irmã caçula. As brincadeiras de luta com os amigos não eram bem recebidas pela menina da família. Sentindo-se rejeitada e magoada, ela revidou. Tornei-me um árbitro do problema e doía-me o coração ver o que estava acontecendo. Um dia, porém, percebi algo importante. Devido ao fato de antes o relacionamento de Amanda e Christopher ir tão bem, eu havia parado de orar. Comecei a orar de novo sobre o assunto, desejando jamais ter parado. Levou algum tempo, mas pouco a pouco fui observando um abrandamento na atitude de um para o outro. Sei que, se não tivesse feito nada, é bem provável que haveria uma ruptura permanente entre os dois, como houve na minha família no passado. Embora o relacionamento dos meus filhos ainda não seja como eu gostaria, está se tornando mais forte dia a dia e pretendo continuar orando sobre esse tema enquanto eu viver. Quantos relacionamentos familiares são deixados a acaso porque ninguém ora por eles? Imagino que o número considerável e é bem triste ver famílias se dividindo e seus membros sem qualquer laço de família, de amizade, quando se tornam adultos. Corta o coração pensar que isso pode ocorrer com os nossos próprios filhos, e no entanto não é necessário que seja assim. Isaías 58, Deus nos revela as coisas maravilhosas que acontecem quando oramos e jejuamos. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas e serás chamado reparador de brechas. Isaías 58, versículo 12. É vontade de Deus que restauremos a unidade para manter os laços de família no Senhor e deixar uma herança espiritual de solidariedade que pode permanecer por gerações. Lemos também na Bíblia: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescentes com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Romanos 12, versículo 16. Devemos orar por humildade e unidade. Disse Jesus: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Eu digo: sejamos pacificadores. É óbvio que não existem muitos de nós no mundo. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para os outros. Romanos 14, versículo 19. Vamos começar orando pelos mais próximos de nós, nossos filhos, e a partir daí estender nosso raio de ação. Amém? Vamos à oração. Senhor, peço por meu filho e por seu relacionamento com todos os membros da família. Protege e preserva de qualquer brecha permanente ou não resolvida. Enche o coração dele com o teu amor e dá-lhe tanta abundância de compaixão e espírito perdoador que transborde para toda a família. Peço especificamente por um relacionamento íntimo, feliz, amoroso e completo entre o meu filho e alguém da minha família em especial, durante todos os dias de suas vidas. Que haja sempre boa comunicação entre eles e que a falta de perdão não se enraize em seus corações. Ajude-os a amar, valorizar, apreciar e respeitar um ao outro para que o laço instituído por Deus não seja desfeito. Peço, de acordo com a tua palavra, que eles se amem cordialmente um ao outro com amor fraternal, preferindo-se honra um ao outro. Ensina meu filho a receber os maus entendidos de acordo com a tua palavra. E se já existe alguma divisão, algum relacionamento tenso ou desfeito, Senhor, que tu arranques a cunha da divisão e traga a restauração. Peço que não haja tensão, brecha, mal entendido, discussão, briga ou quebra de laços. Dá-lhe um coração perdoador e conciliador. A tua palavra nos ensina, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigo, misericordiosos, humilde. Ajude a viver de acordo, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que tu derrames dentro dele amor ardente, compaixão sem fim, como a corda que não pode ser partida por todos os membros da família. Eu oro em nome de Jesus. As armas de guerra. Desse capítulo, deixo para vocês meditarem os versículos, Mateus 5, verso 9, Salmos 13, desculpa, Salmos 133, versículo 1, Romanos 15, 5, 6, Romanos 12, versículo 18 e 1 Coríntios 1 a 10. Deus abençoe.